muito bem. São 17 horas e 17 minutos e espero que estejam a passar uma boa tarde. E para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E então aqui vamos ficar, continuar com a nossa música portuguesa. E por a volta das 18 horas, eu aqui vou passar a minha receita hoje, que vai ser massa de bacalhau. Ora então, até lá, uma boa continuação. Até já. corações num só coração. Duas paixões numa só paixão. É amor, é amor, é amor que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor. É loucura, é entrega, é paixão. Pois vou chorar sozinho. Pois vou chorar sozinho. Choro, eu choro teu adeus. Sofro com falta de carinho. Choro e sofro, amor meu. Mas não vais saber, pois vou chorar sozinho. Choro, eu choro, teu adeus. deve esse olhar. Será sincero esse brilho de matar. Será sincero esse brilho de matar. Que bem me queira, quem me quiser. O meu amor não é para quem não me quer. Amor que a vida não fala posto. Pense o mesmo que é assim mesmo que eu gosto. Às vezes traz ilusão. Por ver a cara e não ver o coração. Por ver a cara e não ver o coração. Que bem me queira, quem me quiser. O meu amor não é para quem não quer. Amor que é firme, não qual aposto. Venci o medo que é assim mesmo. Esse que eu gosto, que há muito tempo espero. Esse que eu gosto, que há muito tempo espero. Que bem me queira, quem me quiser. O meu amor não é para quem não me quer. Amor que é firme, não fala posto. Vence o medo, que é assim mesmo que eu gosto. Que bem me queira, quem me quiser. O meu amor não é para quem não me quer. Amor que é firme, no qual aposto. Venci o medo, que é assim mesmo que eu gosto. Que bem me queira, quem me quiser. O meu amor não é para quem não me quer. Amor que é firme. Em ti.

arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Pelo barulho, ela está chegando. É a minha sogra. Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho, meu querido, meu amor. No começo

Ora, é muito bem, são 18 horas e 5 minutos, então eu vou dar a receita de massa de bacalhau, que é do tempo das nossas bisavós, das nossas avós, das nossas mães, que naquele tempo havia pouco dinheirinho para comprar carne, também havia pouca carne. Mas não havia dinheiro, então elas aproveitavam o bacalhau, fazia um bocadinho de massa, já era muito bom. Eu um dia destes fiz, todas as pessoas comeram e adoraram. Ora, então eu vou dar a minha receita das nossas bisavós e avós por aí nesses tempos. Então pegámos uma cebola, num tacho, mais ou menos para 6 pessoas, e pomos o coberto de fundo com azeite. Então de seguida pegámos uma boa cebola picada, bem picadinha, para dentro do tacho. Então fazemos um estrugido, chamámos nós em português, um estrugido, pomos assim a cebola, deixámos alourar a cebola assim para o castaninho, não queimar. Atenção, de vez em quando temos que mexer. Depois de feito o estrugido, a cebola castaninha, então juntámos numa tigela de água e deixámos ferver bem, até ficar aquela água grossinha e castaninha. Então, depois de seguida, acrescentámos a água que vamos preparar, mais ou menos para 6 pessoas, meio quilo de massa. Ora então, e preparámos, vamos juntando a água, picámos um dente de alho bem picadinho e deitámos lá para dentro do tacho. Então deixámos ferver aquilo bem fervido, essa calda. Depois de seguida descascámos aí umas 3, é preciso mais ou menos 4 batatas boas para as 6 pessoas e para o meio quilo de massa. E juntámos dentro do tacho. Partimos aí 2 postinhas de bacalhau, não daquele muito grosso. Normalmente eu ponho a demolhar na véspera, à noite, assim partido aos bocadinhos, aos quadradinhos, e deitámo-lo numa tigelinha, para numa bacia, como quiserem pôr, para ficar um bocadinho a demolhar. Não convém muito demolhado, que é para ter o sabor da massa ao bacalhau. Não pomos sal. Pronto, então descascamos as batatas, partimos lá aos cubinhos pequeninos com o bacalhau, metemos tudo dentro da panela e deixamos refogar um minuto só. E acrescentamos logo de seguida a massa, tudo junto para dentro da panela, que vai cozer tudo junto. Nada de juntar sal, porque o bacalhau convém ser quase sem sal, bem demolhado só umas horas antes, que é para cozer naquela água do sabor do bacalhau. E então deixam ferver e cozer, vão mexendo. Se quiser depois juntar um bocadinho de salsa, podem juntar. Nada de sal, como sabem. Deixam cozer aquilo tudo. O bacalhau, a batata partida aos bocadinhos, a massa toda lá dentro. E a água suficiente para que ela fique coberta, porque aquilo vai crescer. Então tenham um bocadinho de atenção nisso. Ora então, depois de cozida, mais ou menos passando uns 10 minutos, 15 minutos, como ao gosto de cada um, está pronta para comer. Ora, se quiserem experimentar hoje para o jantar, se tiver um bocadinho de bacalhau, podem pôr já de molho, logo já está preparado para fazermos a massa. Não lhe ponham sal. Ora então, um bom apetite e até já, vamos à música. São duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos outro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse: medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho: sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Crescer vai dar tempo pra

cheiro que está a passar em tua vida. Sou uma saudade que nunca mais será esquecida. E se tu quiseres, anda-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. E se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto só por te ter. E se tu quiseres, anda-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Porquê? Não posso ficar nem mais um minuto só por te ter. E se tu quiseres, anda-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. E se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. E se tu quiseres, anda-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. E se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. E se tu quiseres, anda-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. E se tu quiseres, beija-me agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Ora, é muito bem, são 18h28, espero que estejam a passar uma boa tarde na minha companhia. Eu, é um prazer muito grande estar aqui na vossa. Ora então, eu vou fazer uma dedicatória. Uma dedicatória. Esta música que eu vou passar agora vai ser para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo e para todas as pessoas que estão à escuta. Ora então, aqui vamos com o nosso Berto Leal, dá cá um beijo. Ora então, até já. Naquela capela

não deixo que o meu sofrimento condicione o que tu queres seguir. Esta dor que eu vou ter não te vai ensombrar um momento, pois só eu e Deus vamos saber que eu choro. Eu choro, teu adeus. Sofro com falta de carinho. Choro e sofro, amor meu. Mas não vais saber, pois vou chorar sozinho. Podes ir, fica bem. Eu não deixo que nenhuma lágrima vá mudar a vontade que tens. Essa dor que eu vou ter, para sempre vou manter calada. E só eu e Deus vamos saber que eu choro. Eu choro, teu adeus. Sofro com falta de carinho. Choro e sofro, amor meu. Mas não vais saber, pois vou chorar sozinho. Pois vou chorar sozinho. Choro, eu choro, teu adeus. Sofro com falta de carinho. Choro e sofro, amor meu. Mas não vais saber, pois vou chorar sozinho. Permitem minha expressão. Vão para a igreja dormir na hora da devoção. Vão para a igreja dormir na hora da devoção. Quantas piadas andam para aí, falam de mim, falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a bazar e torna a encher. Não olhais, falais de mim, falais de outro, só para vós não olhais. Quantas piadas andam para aí, falam de mim, falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a vazar e torna a encher. A quem tudo me contou, ficaste por chocalheira e eu fiquei sendo pensou. Ficaste por chocalheira e eu fiquei sendo pensou. Quantas piadas andam para aí, falam de mim, falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a vazar e torna a encher. Fiz um alcatrão, são mosca na serra, nunca nos largam da mão. São como a mosca na serra, nunca nos largam da mão. Quantas viadas andam para aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a vazar e torna a encher. Quantas viadas andam para aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco de mal dizer, toca a vazar e torna a encher. Quantas viadas andam para aí, falam de mim e falam de ti. Enchem o saco. Saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Say goodbye, já cheira a rosma minha, goodbye. Tenho alguém à minha espera, não estou mais sozinho, goodbye. Já vejo os mais verdes pinhais, vejo a casa dos meus pais, o meu cantinho. Saudades, saudades, de amor e carinho. Saudades, saudades, do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades, saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Irradia, amores que foram meus, adieu. Sou alguém que vem de longe para não mais dizer adeus, adeus. Se uma andorinha vai e vem, eu já voltei também, não me perdi. Saudades, saudades, nunca te esqueci. Saudades, saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Saudades, saudades do sol e do mar, e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Dos meus rios e fontes e de um beijo de amor. Dos meus rios e fontes. Ora, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que seja, que tenha sido do vosso agrado. Para mim foi um grande prazer estar na vossa companhia pela primeira vez este ano. Ora, então vos desejo que tenham todos um bom fim de semana, cheio de paz e de amor e de carinho. E para a semana cá estarei com vocês. É um grande prazer estar aqui. Ora então, até para a semana, se Deus quiser, vou ficar com mais uma musicazinha. E então, fiquem todos, e um beijinho grande da minha parte para todos vocês que estiveram à escuta da minha emissão. Ora então, até para a semana, se Deus quiser, e um bom fim de semana.